Se adentrar ao mundo, se deparar com a realidade, você vai ver, meu irmão, que tudo que se passa quando é mentira, tudo aqui é verdade. Sangue corre solto, sufoco, tristeza, desgosto, infelizmente, é o mal da humanidade. Mas e aí, não quero impor respeito, não quero saber demais, não quero provar nada, apenas dizer que tudo se passa numa fase totalmente errada. Faço da minha expressão um livro aberto a favor do meu povo. Sei que não querem ver de novo feitas erradas, pessoas armadas destruindo a sua própria raça. Não quero ver mais sangue correr solto na minha quebrada, pois sei que a perda de um amigo, irmão, parente, o filho não está escrita. A dor que causa em uma pessoa ver que ela mais ama indo embora à toa por uma simples arma mirada, apontada, disparada por uma mente lavada, uma bala alojada em sua cabeça, fazendo com que da vida pra sempre. Mesmo assim, você vai desistir? Desistir de viver? Um covarde correndo do mundo, só você vai querer ser. Não, não é assim. Vai conviver com manos morrendo, amigos perdendo, e vai ter que lutar e aguentar até o fim. Mano, a vida é assim. A vida é assim. Eu te pergunto como será a nossa nova realidade. Poesias feitas de morte para falar a verdade. Nossa música se tornando o inferno. Quanta crueldade. Te pergunto como será a nossa nova realidade. Poesias feitas de morte para falar a verdade. Nossa música se tornando o inferno. Quanta crueldade. Você tá no meio de tanta crueldade, falsidade e pilantragem, destruição de muitas identidades. A face oculta não está mais oculta no meu país, na minha cidade, na minha quebra. Vejo uma imagem imunda. Não devo nada pra ninguém, do que me adianta isso? Muitos me devem, o governo brasileiro é o próprio exemplo disto. Quem é marginal? Quem é a lei? Polícia, político, bandido, me respondo sinceramente, eu não sei. Não, não pedi pra nascer, mas já que nasci tenho um direito a viver. Dessa mensagem você não pode se esquecer. Como muitos pegam uma arma, esquenta a boca de cano, estoura miolos de manos errados, que bem que merece esse caminho trágico. Mas matar pessoas não é o não seu trabalho. Não posso fazer nada, lamento. São só contra muitos falsos pensamentos, humanos contra humanos. Isso me dói muito por dentro. Periferia, Vietnã, comparação muito normal do ponto de vista atual. Ponto de vista de pessoas que moram naquele lugar, que convivem com a violência todo dia dentro e fora do seu lar. Ao contrário de otários que não fazem nada para isto melhorar. Tenho esperança que nada que resta pra nós e tudo que um dia tiraram da gente vão os alimentar. Pois fé move montanhas e fé, muita fé é o que temos, e temos esperança que o que fizeram um dia vão pagar. Vão pagar, eu sei que um dia vão pagar todo o sofrimento que fizeram meu povo passar. Minhas palavras eu sei que nada vocês vão afetar, mas digo aqui, escreva aí, que tudo que eu falo que vai se realizar. Tu faz o mal, tu tens o mal, apenas vive e verás que a nossa mensagem, cara, é real. Eu te pergunto como será a nossa nova realidade. Poesias feitas de mortes para falar a verdade. Nossa música se tornando o inferno. Quanta crueldade. Pergunto como será a nossa nova realidade. Poesias feitas de morte para falar a verdade. Nossa música se tornando o inferno. Quanta crueldade. Quanta crueldade. Racismo, violência, incompetência, ignorância, muita ganância, muitas vidas sem esperança. Em si próprio meu povo não tem mais confiança. Mais um tiro disparado por um otário, profano, mais uma morte, adeus, mais um mano, tchau, a vida, é por isso que eu digo aposente o cano. Quanta crueldade. Mais um tiro disparado por um otário, profano, mais uma morte, adeus, mais um mano, tchau, a vida, é por isso que eu digo aposente o cano. Veja que privilégio ser enquadrado, revistado, interrogado. E nada suspeito com você ser encontrado. De nada você ser culpado. E acima de tudo queimar a cara de policiais otários. A vida é boa assim. Só para quem tem bons pensamentos. Cachorros loucos dentro de um camburão. É só o que eles são. Formadores de um júri do qual nós somos condenados. Culpados, considerados errados por estarmos protestando. Todos de um só lado. Periferia, este é o guia. Para o que expressamos, falamos, julgamos, nos chamam de marginais. Nós não nos importamos. Pois nossa gente tem força, tem responsabilidade, humildade e honra. Então, é só o que eu preciso pra te dizer, diga não às drogas. Chega de parada errada, é mais bonito que andar por aí alucinado, drogado, armado e viver a sua vida sossegado. Ficar a papa, cultivar nessa vida pessoas que você ama, sua família, seus manos, seus verdadeiros camaradas. Pois a cada dia passado estamos morrendo, perdendo, sofrendo, chorando, angustiados por uma pessoa que era por você muito querida. Eu sei que às vezes a morte é melhor do que a lei da vida. Mas com boa vontade, força, amizade, eu tenho certeza, nossos caminhos serão mais fáceis. Pé, muita união, pouco de paz no coração. Dias melhores virão, pois os alicerces do nosso som são sustentados com boa vontade, baseado em verdades. Humanidade brasileira, infelizmente o mal é seu ideal. Apenas vive e verás que a nossa mensagem é real. E eu te pergunto como será a nossa nova realidade. Poesias feitas de mortes para falar a verdade. Nossa música se tornando um inferno. Quanta crueldade. Eu te pergunto como será a nossa nova realidade. Poesias feitas de mortes para falar a verdade. Nossa música se tornando um inferno. Quanta crueldade. Quanta crueldade.